Salvador, tá 3155. 166 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alta na Galeão, próximo taco, tá 3155. Autorizado direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 1118 decimal meia, o ajuste 1017, tá 3155, bom voo. Ok, direita via Índia, ponto de espera da 10186, 1017, bom dia, bom serviço. Rodeu. Papa Romeo, escama Gandarapa, desça para o nível de voo 050, chegada Mari. Descendo para nível 050, Mari, Oscar Novembro. Autorizado Ilhéus do nível 240, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda direto Ilhéus, o controle Salvador 120, décima 8, aciona 5076. Autorizado Ilhéus no 240, vai decolada no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição Leda, DCT Ilhéus, controle após 120, décima 80, em série 5076 no transponder, cotejou o Oceania 6387. Correto, portão 01, chama pronto, Oceania 6327. Vai chamar quando pronto, Oceania 6327. Na 3216, desce para 2000 pés, autorizado final, ele é suporte estabilizado. 2000, corre estabilizado, 3216. Solo, 121, décimo 9. 1219, livrando a direita, 7217. Solo Salvador, uma boa tarde, 7217. Tem quanto espera da 10? Mantém, fica uma lema de decolar de imediato. Sim. Atenção, 3155, eu tenho um Boeing 737 do WebJet no marcador externo, mantenha a posição. Tá, não é. Papa Romeo Lima, chame torre, 118 decimal meia. 7186, graças senhora, Romeo Lima. Oi, boa tarde, Web 829, Eterno Machado Sama. Web 5729, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 079. Livre pouso, Web 5729. Torre, o triplo Papá Romeo Lima, boa tarde, já desloca o campo para pouso na 17. Papá Romeo Lima, continue aproximação, reporte final do 17. Vai reportar na final, Romeo Lima. Salvador, boa tarde. Passarela 2231, transfere. Passarela 2231, desce para o nível 060, voe a mão para chegar da mão. 060 na ponte de Amã. A possibilidade de voar Duna? Mantenha a mão número 3 na aproximação, passarela 2231. Ah, sim, a gente vai manter a mão, 2231. Salvador, boa tarde, Oceania 6321, Corro Romeu, autorização Brasília. 6321 no Brasília, no 320, tá pronto? Pronto, tá pronto. Autorizado Brasília, nível 320, via Upzulu 17, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbô, após Elefa para interceptar Upzulu 17, o controle Salvador 120, décima 8, aciona 5130. Está autorizado Brasília, nível 320, decola da pista 10, primeira curva à direita, no perfil da Arbor, Arbor Elefa, Upzulu 17. Controle 1, 20, décima 8, transponder 5, 130, para o Xaner 6321. Correto, Correto, 5130, chama pronto, portão 09, o Oxana é 6321. Camará, 6321. Livro direito, Chama Solo 1, 2, 1, 9. Livro direito, Chama Solo 2, 9, obrigado, sei lá. Autorizado pouso pairado, cabeceira 17, vento 150 graus, 069. Autorizado pouso pairado na 17, opa, Parra, meu Lima. Solo, boa tarde, web 5729, livro. Grau 069, agilizando manobras. Alfa Juliette 08, 329. 3216. Sabadão, boa tarde, Sã 3192, informação. Sã 3192, disparo nível 050, chegada Mari. 050 na Mari, 3192. Autorizado para o TAN 3192. Nível de voo 050, TAN 3192. 050, 3192. Corre Salvador, boa tarde, 32 no meio da TAN, passou sim, para bastante ficar. Autorizado, pouso piso no 0, vento 150 graus, 069. 1506, autorizado, 3215, decola 258, chame controle, 120.8. 120.8, 3155, boa. Estamos Salvador, muito boa tarde, tá? 3155. Passando 1500 metros. 3155, contato radar, suba nível de voo 360, saída da Elda, presente voo Leda. 360, Leda da presente, tá? 3155, muito obrigado. Salvador Azul 411. Suporte estabilizado. Sendo para 2 mil pés, 1097, portaria estabilizada, né? Da LS Oscar Novo e Branco. Nível 360, via rota bridge, up, Zulu 16. Decolagem pistão no zero, após a decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da EL, Leda, após Leda, direto bridge. Frequência do controle 120.8, aciona 5117, azul 4118. A gente confia em 360 conforme a rota bridge e a Brasilou 16. Decola 90 direita, da Elda da Bridge, 208, 5197. Correto, 5117, portão 03, chama pronto, azul 4118. Pronto. TAN 3216, solo 1900, livre direita, chame solo 121, decimal 9. Da TAM, boa tarde, táxi via Alfa e Juliette, portão 6 dúzia. Alfa, Juliette, 6 dúzia, TAM 3216. Guardião 02. Frequência livre. Sol. 3.017.223. Alô. Salvador, voo 649, posição 10 para puxa, tá, né? Autorizado, voo no 649, chama táxi. A gente vai chamar pro táxi no 649. Podemos tomar posição pro 32 também? Meia dúzia. Meia dúzia, 32 meia graça. Passarela 2231, redução para 190 nós, desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, aporte estabilizado. 190 nós, 2.000 pés, aporte estabilizado, 2231. Só 3192, desça para 3.000 pés, QNH1017, redução para 2.100 nós. 3.000 pés, 1017, redução para quanto, confirme? 2.100 nós. 2.100 nós, 392. Salvador, o Oceania 6327 está no gate número 1, pronto para o puxo de acionamento. 8, decimal 6, Oscar November Echo. Pushback no outro lado do pátio, no portão 10, vai iniciar o táxi e vai passar a retaguarda. Após a passagem do Boeing da Gol, iniciando 01, no chama táxi. Oceania 6327. Você tem autorizado o puxo de acionamento após o Gol, a nossa retaguarda. Vai ficar visual aqui com o mesmo. Após chamar pro táxi, Oceania 6327. 2, é possibilidade de fazer o procedimento direto para o Rosé? Autorizado, tá, 3192. 92, obrigado. Salvador, Hugo, 1649 para o táxi, 62 a bordo, 2 horas e 27, alterna Aracaju. Baixado, travado, Oscar November Echo. Oscar November Echo, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 072. Autorizado pouso 10, Oscar November Echo. Oceania 6327 na escuta? Na escuta, 6327. Confirmando o gol, não passou aí da retaguarda não, ok? Após o gol, continua o push, chama o táxi, né? 327. Um gol. Tá aguardando o nosso push back aqui, tá na frente de estabilizar o táxi. E o 637. Tá trazendo o lado 2, desce para 2000 pés, reporte no Serra Vito 366. 2000 pés, reportar a Serra Vito 366, confirme? Afirmativo, Serra Vito 366. 392, reportar a Serra Vito 366, descendo para 2000, obrigado. Puxa bem o estacionamento, ponte 3, azul 4 vai. Gente, é o número 2 no setor. O Fokker Senna ao Chané já iniciou a sua direita no 01. Vai manter a posição aguardando. Azul 41 no 8. Guardando 418. Estabilizado e visual, passarela 2231. Passarela 2231, completo final, chame torre 118, decimal 6. 18-6, boa. Torre Salvador, passarela 2231, boa tarde. Passarela 2231, não ordem de altimetro 017, negócio baixar travado. Sente o 2231, baixou e travou já. Sente, passarela 2231, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardo. Nordeste Salvador, mantenha o nível de voo no 30, chame Aracaju 1203. Trip 5627, copiou o controle? Escuta. 5627, serviço radar terminado, 65 milhas Nordeste, Salvador. Chame Aracaju, 1203. 203, boa. Espaço. Perfeito. 634, eu sou para a segunda. Sede, o Petrolina no 340, só um minuto para cópia. Goma 075, desparo nível 050, chegada Mari. Chegada Mari, autorizado 050, Goma 075. Sente, autorizado o cruzamento Alfa para o 43, Oscar também breve. Oi, Salvador, boa tarde, voo no 649, ponto de espera da 10. Voo no 649, muito boa tarde, mantendo ponto de espera da 10. Mantendo ponto de espera da 10, o 649. Chené 6314, cópia. Autorizado Petrolina, nível 340, via rota UP Zulu 20. Decolagem da pistão no 0, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo com transição Flock. Frequência do controle 120, decimal 8. Aciona 5132. O Chané 6314, faça um cheque no rádio, eu não entendi nada do cotejamento. 340, autorizado, pista 10, curva na esquerda, pós-decolagem, saída Momo, transição Flock, 120, decimal 8, vou passar o Zulu 20. Transição 45, 132, curva em Momo, recebe agora o Chané 6314. Clareza, intensidade 5, portão 05, chama pronto, o Chané 6314. Toda lá. Salva o Chané 6321 no portão 9 para puxa e acionamento. 6321 autorizado no portão 9, chama táxi. Vai chamar. O azul 42, correção 41118, após a liberação pelo Fokker sem Dalshané, iniciamos 03, chama táxi. Ok, após a liberação, inicia reporta táxi, azul 41118. Camaro Ouro, Oceané 6327 para o táxi, com 65 a bordo, autonomia de 3 horas e 29, alternando no Salvador. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, 186 Torre, com 1017 no ajuste. Tem um bom voo, 6327. Autorizado táxi à direita via Índia, não chamará no ponto de espera, 118.60, Oceané 6327. Saiu 2231, Saulo, 12, via direita, semi-saulo, 1219. Direita 219, 2231. Salvador, boa tarde, terceira 2231, livrando a 6. 1649, autorizado decolagem, questão no 0, vento 160 graus, 079, as duas manobras. Sente autorizado decolagem, então 10, voo no 649. Pós 1208. Oi, Salvador, muito boa tarde. Oceané 6327, pronto, no ponto de espera da 10. Oceané 6327, mantém o ponto de espera da 10. Mantendo o ponto de espera da 10, Oceané 6327. Oi, Salvador, boa noite. TAM 3192, meia milha do Serra Vitor 372, baixando chegado. TAM 3192, funciona a aproximação, aguarde pista livre. Boa noite. Zona 92, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 069. Vente 3192. Gol 1649, decolada, zona 4, sem controle, 120, decimal 8. Controle 1208, gol 1649, boa tarde. 3 horas, segurança. Autorizado direita via Índia no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste no 017, bom voo, azul 41118. 0 no 786, obrigado, boa semana. Ô, Solo, poderia confirmar a posição, passaredo? Remota 14. Ok, acho que nós temos condições aí de ingressar lá na remota 14. Tem uma deposição devido ao Airbus da Avianca? Afirmativo, vai aguardar a passagem do Airbus e após o ingresso Juliette, tem remota. Ah, tá ok. Valeu. Passarelo 2231 ingressa com cautela via Juliette, terremoto 14. Juliette, terremoto 14, 2231. Juliette, 17, 6321, faça um cheque no rádio, transmissão muito baixa. Tá pronto pro táxi, 6321. POB, alternativa e autonomia. 117, 4 horas, Goiânia. Ativa, após o ingresso do Embraer da Passarido na remota à sua direita, prossegue o táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, 186 Torre, 1017 no ajuste. Tenha um bom voo, Oceané 6321. Hoje, meu passarinho vai pra onde? Remota 14, à sua direita. Ok, consegue passar aqui? Afirmo, com cautela ele consegue. Com cautela, entendi. Valeu. Oceana 6327, ali mantém cabeceiro no zero. A linha e mantém cabeceiro no zero, Oceana 6327. Com cautela. Solo 3192. 3192, boa tarde, táxi via Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Alfa vai reportar para ingressar na Juliette, 3192. Prossiga Fábio, voo 949. Está recebendo 5/5. Para decolagem, não zero. A 12 milhas afastado de Salvador agora, 1649. 1-0, vento 1-0, grau 0-6. Autorizado decolagem, para o Oceania 6327. Cara, 4-1-8. Azul 4-1-8 ali, mantém cabeceiro 1-0. Ali eu mantenho, eu sou 4-1-8. Portão 1-0. Gente, após a passagem da aeronave, portão 10, o 3192. M3 27 decolado 18, chame controle 120.8. 0.8, transfere o chaninha 6327. Bom dia. Controle Salvador, muito boa tarde. O chaninha 6327, transfere no perfil da Dayel, não se escuta. O chaninha 6327, contato radar, suba nível de voo 240, saída da Dayel da presente Veleda. Perfil da El, da, autorizado 240, da presente vai voar Leda, Oceania 6327. Goma 755, desce para 3000 país, que é negar no 097. 3000 na 097, Goma 755. Cancelado as restrições? Livre. Obrigado. Goma 649, Sami Recife, 125, 1 Alterne, 13325. Oceania 6142. Conforme 350, decola 10, esquerda, Puka, Aru. Uniforme 58208, 5116. 5116 no transponder. Afirmo. Chama pronto na remota, o Oceana. Trabalho. Salvador, o 32.